fuori dalla diretta, prendere la via. Estado final, cheque trem de Bituso, 150 graus, 109, pista 10. O senhor trem baixando e travando de Bituso, com a boa verdade. Até 3, 3, 0, 5. Vento 150 graus, 10 mais. Obrigado. Então 3305 está autorizado a aproximação em ali. Autorizado o procedimento da 3305. O localizador visual está 3398. Positivo, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1186, 3398. Obrigado, torre 386, boa noite, 3398. Boa. Observador, boa noite, 3698, 3 milhas para a Cintra. Sente, aguarde, 4212, solo aos 15, táxi à direita, Alfa e Kilo, parte 3. Alfa e Kilo, parte 3, aos 4212. 3398 avistado, cheque o trem, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 8 nós. Passagem travada, livre pouso 0033398. Salvador, boa noite, web 6747, informação Alfa, ponto, passa agora. Passa 286, por favor. 286. Guarulhos, boa noite. 6-7, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado, Guarulhos 360 na Tesouro no meia, via Bridge, Belo Horizonte, decola da 190, curva direita, saída é Dael, Leda e depois voa Bridge. Aciona o código 5130, o controle é 120 decimal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 360, Dael, Leda, Bridge, da Tesouro 196, Belo Horizonte, 5130, transponto, 108, controle, web 6747. Correto, chama para acionamento. Chama na quadra, pronto. Dan 3305, Duna, localizador em aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186. Reduzindo, chama a torre 3305. Dan 3305, passou, estou na baixada e travado. Excelente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3305. Nave 8, solo 19, táxi direita, Alfa e chame antes da Juliette, mantendo em escuta. Direita, Alfa, antes da Juliette, mantendo sua escuta, 3398. 305, cheque trem, livre pouso, vento 150 graus, 8 nós. Baixada travada, pouso autorizado, tá 3305. Salvador, boa noite, tá passando mais 7 graus. Mike Eco Delta, você. Eco Delta tá chamando o tráfego de 121 decimal 1 e não obtém a resposta. Solicitou 070 para mim, na pessoa. Ok, na verdade o tráfego só está fechado, da escuta da torre 18.6, eu não tenho seu plano ainda, eu vou furar o preenchido. Quando foi apresentado na IF Belo Horizonte. Qual era o horário previsto? Antes da Juliette, 3398. Autorizado 3398, ingresso esquerda, portão 8. Portão 8, obrigado. Ok, passa a escutar da torre 18.6, eu vou checar seu plano com o Recife, com o centro Recife. No meu sistema aqui eu não possuo, ok? Eu vou chamar a torre. São Guarulhos. Confirmando, é 885? 885, afirmativo. Ok, tá pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Guarulhos, nível 360 via Apesulu no meia, via Bridge e Belo Horizonte. Ele cola com curva à direita na saída da El, Leda, e depois voa Bridge. Aciona o código 5127, o controle é 120 decimal 8. Guarulhos, nível 63313, retirei a informação alfa desse no Guarulhos, solicito autorização de tráfego. E após 1-4, decola da ABS, da EL, D, da Bridge, 5127 transponder, 208 após decolagem, 8-5 levou. Relativo, código 5127, chama para acionamento. 5127, chama lá. 2305, solo 23, táxi via direita Alfa, chame antes da Juliette na minha escuta. Alfa, da Juliette na sua escuta, 3305. Generic 6313, request ETC clearance with information in Alfa. Ok, Roger, 6313, ready to copy. Go ahead. You're clear to Guarulhos, flight level 360 via Apesulu 16, Belo Horizonte, and then according to the plan, after takeoff turn the right to dial departure, then fly Leda, then fly Bridi, and Bridi to the LA, and it's cock 5133. 5133, control 1208. Clear to Guarulhos 360, upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, and then departure turn right on dial leader and then bridge, squawk 5133, HSC 1208. Affirmative, your route is bridge, upper Zulu 16, Belo Horizonte. Bridge, upper Zulu 16, then Belo Horizonte, questionnaire 6313. Affirmative, call ready to start up. Oi, Salvador, meu nome é 04, puxa, acionamento 02. 0042, autorizado, chame táxi. Leira Fatal Táxi, meu nome é 04. No 885, está na 9, precisa de acionamento. 885 na 9, está autorizado, acionamento chame táxi. Autorizado, reportará, no 885. Salvador, boa noite, estou passando o Mike, é a Seu Papatão, o Mike Eco Delta, eu estou ciente do seu plano, aguarde cópia mais alguns instantes, eu vou checar seu plano com o Centro Recife, porque ele não tem no sistema, conforme informei, vou checar ver se Recife tem lá. Seu plano é até qual é o mesmo destino e nível? O nosso plano é de Salvador para Recife, nível 070. Em Salvador, Recife 070, ciente, aguarde instruções. Gente autorizado, esquerda para o 612, hein? Esquerda para o 612, 605. Mike Eco Delta é o solo voltando? A torre voltando? Escuta, prossiga. Ok, eu chequei no sistema aqui, das mensagens que a gente recebe no sistema, e eu encontrei a sua DLA, ok? Mas o seu plano de voo só consta do trecho Belo Horizonte-Salvador. O trecho Salvador-Recife não consta no sistema, ok? Esse plano foi apresentado em Belo Horizonte, provavelmente ou não foi passado para o sistema lá, ou alguma coisa aconteceu. Mas no processamento aqui do sistema não consta esse plano. O senhor confirma que esse plano foi feito em Belo Horizonte, não é isso? Afirmativo. O plano, na verdade, é o seguinte. O plano foi apresentado na IES, na IES do Recife. É, pois é, mas alguma coisa aconteceu no sistema, lá em Recife, não sei o que aconteceu, mas o plano não foi no sistema. Eu sugiro, para abreviar aí o senhor decolar em até, de repente, 15 minutos, no máximo, é que o senhor entrasse em contato com a nossa IES aqui de Salvador, via telefone mesmo, fizesse o plano rapidamente, e aí, como o voo é no passo a passo daqui para Recife, eu já autorizaria logo com o plano em mãos e seguiria normalmente, ok? Vamos entrar em contato aqui com a IES aqui de Salvador e procederemos. É afirmativo, aí assim que você tiver feito contato já me chama de volta, que eu confirmo com ele lá e já vou autorizar o estacionamento, ok? É, na verdade é o seguinte, eu estou sendo informado aqui que a IES não consegue manter contato ainda na IES, só aqui na IES Salvador. Tá negativo, tem o telefone lá normal que as pessoas ligam normalmente. Vou confirmar até o número aqui, só um minutinho. Agora é 04 táxi. 604 autorizado, direito até ponto de espera, confirma o problema? 136, 1331, Recife. Pronto a decolagem? Batará. Corre o número 885, solicita o acionamento da posição, vai iniciar o pushback, autorizado? Autorizado, chame táxi. 885, autorizado. Call 6313, request pushback and engine startup, position number 4. Sonair 6313, ready for pushback and engine startup, position number 4. Okay, 14, we are clear to start up, report to taxi. Clear, we'll call for taxi. Esperando 0, vamos a 04. 04 autorizado alinhar e decolar, vento 150 graus, 1-0-2. Alinha decola 1-0, vamos a 04. Quer que o Delta guarde quem é, se tem seu plano lá, vou só confirmar os dados e já vou processar aqui. Afirmativo, estou sendo informado, o plano foi apresentado na IF do Recife e a DLA também. Confirme só o tipo de aeronave que o Mike do Delta. Charlie 2-2. Que é com o Delta, vai decolar da 1-7, confirma. 1-0. Qual o local de estacionamento? Pátio 3. Ah, ok, tá certo. Pátio 3, decola da 1-0. É, então tá autorizado. Vai que é com o Delta 070 para Recife, na Golf 677, decola da 1-0. Curva esquerda na saída Coral. Acione o código 0277. E o controle na saída vai ser 120 decimal 8. Autorizado Recife 070, decola da 10, saída Coral 0277, transponde e o controle no 120 decimal 8. Correto, liga acionar, chave táxi. Vai reportar para o táxi, Mike, é o Decolar os 35, controle 208. 208, obrigado. Como é que é que o Delta na escuta? Controle Salvador, boa noite, voo no 604, passando 2 mil pés, descendo pro BC. 604, controle, contato radar. 4. Salvador Approach Control, good evening, Ocean Air 6224, testing level 200 upon arrival. Ocean 224 Control, Squawk Ident, insert now altimeter 1021, descending until 8000, direct to Duna for approach, over. 8000 feet. Direct to Duna, Chené 224, 1021. Yes, sir. Então, corrige, é Conde, para Recife é Conde, que esquerda sai da Conde. E o seguinte, é a IF que me falou que a mesma situação era minha aqui, ele tinha DLA, na verdade, seu plano, ok? Então eu vou pedir a sua gentileza de ligar para lá, o voo vai ser feito sem problema nenhum, vai só uns 2 ou 3 minutos que o senhor liga para lá, o número é 3204-1349. E aí passa os dados do plano para ele via telefone, que imediatamente ele insere lá, é mais rápido assim do que a gente tentar contato com o Recife, para Recife retransmitir e o sistema processar, ok? Só entra em contato aí no 71, que é o código área 3204-1349, e aí já preenche lá e imediatamente eu libero o senhor, ok? Ok, 71-3214-1349. 3204-1349. Abucu. Code Abucu para o 330 restrito, 1604. 135 a bordo do Galeão, 3 horas e 50. Deixa a guarda para o táxi. Está escutando 85. Ground 6313 request taxi. We have 9 vehicles on board, alternating Galeão with 4 hours. Can you clear the taxi to the right? Come ready for takeoff. And taxi moving point, runway 10 is moving off. 885, livre do táxi, chama no ponto de espera pronto, número 2, seguindo a aeronave da Oceanec, aqui do outro lado do terminal. Ah, é via táxi, via Índia, é isso? É, pátio Índia e chame no ponto de espera na Alfa. Tá, pátio Índia, ponto de espera na Alfa, vou agora assim, obrigado. 747, portão. Confirme, foi cortado aí, no 5? Afirma, portão 5, vai bem, 747, portão. Você vai aguardar a passagem da aeronave da Gol, que está taxiando aqui dos boxes na entrada do terminal. Quando ele passar aí por trás, na Índia, no pátio Índia, aí está autorizado o pushback, coordenando com a equipe de pátio e táxi. Sim, está autorizado após a aeronave da Gol, vai vir para trás. Ocean 224, 40 miles, passing 10,000 descender, we're clear to 5,000. 5,000 feet, 6224.